foi você quem falou. Te esqueço num estalar de dedos. É, tô vendo. Mas foi você quem ligou e ficou um minuto em silêncio, nem negando e nem demonstrando seus sentimentos. E eu quase deixei essa ligação ser perdida, hein? Ia perder esse showzinho de recaída. Você me ignorou, me bloqueou, me deletou, né? Só faltou me esquecer, só faltou me esquecer, yeah. Você me ignorou, me bloqueou, me deletou, né? Só faltou me esquecer, só faltou me esquecer, yeah. Emanuela Gomes. Mas foi você que ligou e ficou um minuto em silêncio, nem negando e nem demonstrando seus sentimentos. E eu quase deixei essa ligação ser perdida, hein? Ia perder esse showzinho de recaída. Você me ignorou, me bloqueou, me deletou, né? Só faltou me esquecer, só faltou me esquecer, yeah. Você me ignorou, me bloqueou, me deletou, né? Só faltou me esquecer, só faltou me esquecer, yeah. Deixei essa ligação se perder.